Azul 4485, torre 118, decimal 95. Mata 5295, azul 4485, boa. Oi, Salvador, muito boa tarde, azul 4485, a 1,5 para o CAV, senhor 372. Azul 4485, autorizado, pouso pista no 0,100 graus, 089. Sem FNV, pouso azul 4485. Pronto. Autorizado Salvador, Salvador, sobrevoo Bahia de Todos os Santos, inicialmente 1-7, primeira curva direita para ingresso no corredor Shell, no meu país, 0-1-4-6, dúzia, é o transponder e 1-2-0-8, o controle. Ciente, então autorizado já chamar a 12 para a telemetridade, se quiser te alterar qualquer missão pelo baixo. Número 67, já coordenamos aqui com o controle, infelizmente não foi possível terminar bloco no alvo, devido ao sequenciamento, vai ter efetuar a Delta da Monte no mínimo. Tá pronto, cota? Serra Bravo, Quilo Papá, autorizado, conforme a rota plano de voo, pelo volume 0, Fubave, pelo volume 6, no nível de voo já autorizado, 320. Decola da 1-0, primeira curva à direita, da El, meia da Mótica, 5-1-2-3, acionando o transponder, e 1-2-0, decimal 8, é o controle. 5-0-0, PES, autorizado a aeronave da pista 1-0, o ajuste 1-0-1-5. Gente, após o TAP, voo 366, descendo para 2500 pé, reporte estabilizado 2773. Champan, cena 4543, azul 4167. O voo 1454102. Gente, 102, a 1 minuto do push, temos aeronave no nosso setor já. Gente, confirma apenas 141 ou 144? 144. Autorizado, o TAC já partiu na Índia, quando espera a pista 1-0, chama a torre, 1-1-8, decimal 9-5, ajuste, 1-0, no centro. Vai ser Azul 4485, solo 52, direita solo 219. Vai ligar a direita, chama na solo 219, azul 4485. Azul 4435, autorizado Alfa, Kilo 43, atento ao sinalizador. A previsto resolveu, porém está excelente. Centro Recife, 1-2-2-3-5, alterna 1-2-5-1. Bono 454, autorizado no 02, posto de chamada. Autorizado, linha de colapso, pista no 0, 1-1-0 graus, 1-0 mais. Ele fala pista no 0, 347 na pista. Vou prossiga. Conforme o Itália está passando, o cheque telefone, como não é que ficou mesmo, até sob condições visuais, ajuste no 0 no 5. Salvador, 3496, autorizado então para fazer a instalação direita. 3496, 062, para Fortaleza, agora só um minuto, prepara Momo Frutinho. Momo Frutinho, agora tem passar o 366, o 2773 azul. 2773, 1895. 1895, azul, 2773, boa. Josca Eco, pra sair cor do Axé, controle 20.8, agora 56. 56, corredor Axé, 1208, Juliette Josca Eco. É, 732, cobre, arco 1 no Elefa, prepara. 2773, autorizado pouso pista no 0, vento 120 graus, 109. Ele pouso pista 10, confirma o vento, por gentileza? 120 graus, 109. Gente, ele pouso na 10, azul 2773. TAN 4715, decolado 56, controle 120.8. 208, bom domingo, da 4700. Correto, seja, tinha a pronta na 062. Uno, 240, tá 4715 para o odiado, mano. 4715, mantém a perfeita saída. Tem a perfeita. Fechado essa eco, a gente responde 0146. Chama só o 209, puxa, né, 6363. Na 6333 para o push, chama solo, 121 na 19. Erro de voo, 3360. Decola da pista no 0, primeira curva direita. Argo 1, elefa, perfeito sair. 5127, acionando o transponder. E 120 decimal, 8 ao controle. 1454, vou ter ponte para aguardar. 1454. Autorizado, chama ataque, fecha na 3333. GTSR, confirma de 2 que estão atentos. ZSX, autorizado 80 pés sobre o oceano. Charlie Alfa Tango, mantenha a setor aguarde. Ah, mantendo a linha do litoral, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, para sobreviver no buraquinho, fica na torre 118, decimal 95. 18, Arbo Elefa. Tem voo no 4-4. Correu para a Roma Tango? Tango, confirma a posição atual? Passou Interlagos, em Jauá, sobrevoo em Buraquinho. Gente, reporta sobre Buraquinho, Tango Tango. Para reportar em Buraquinho, tá? 2773-001, no direita, só 219. Direita, sol 219, sul 273. Sim, 1-1-1-7, tem autonomia alternativa? Sim, azul 0, táxi, direita, índia, cultura, pistola 0, chama a torre. Em 1-1-1-8-95, ajuste de altímetro, 1-0-9-5, como ouviu? Obrigadão, 2773, boa tarde. Autorizado alto aqui no pote 33 Lima, é a prevista, porém segue o sinalizador. Na serve 2262.4. Autorizado 1-8-0, decola da 1-0, primeira curva direita, Argo 1, Elefa. 5-1-4-1, acena no transponder e 1-2-0, decima 8, controle. 4, informa um helicóptero lá prosseguindo para sobrevoo a 3 milhas nordeste da cabeceira 28, mantendo 500 pés. Autorizado decola a pista no 0, vento 1-0-0, graus 1-0-9. Então, eu papo Romeu Tila Fatango, tá em buraquinho, solicita livrar e se autorizado reporta ao norte da torre para ingresso do circuito da 97. Autorizado, reporta através da nossa torre, Tila Fatango. Vai reportar ao norte da torre, tá? É, tá falando a checa da restrição. Confirma, cheque MH, tá inferior é manter a 3.000 pés até 2.5 milhas de Salvador, ok? Azul 2759, autorizado Terra Bravo, Charlie Fox, trote conforme rota, plano de voo, autorizado 21, nível de voo, autorizado 300. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, Argo 1, Elefa, é o perfil de saída, 5135, acenando o transponder e 120, décima 8, é o controle Salvador. Decola 04, controle 20-18. 208, boa tarde, vou no 454. Será Fatango ao norte da torre? Será Fatango autorizado, pouso no 7, retorno 20 graus, 109. Autorizado, pouso na 7, tá? Torre, boa tarde, eu chamei a 633, ponto de espera 10, pronto. Chamei a 633, boa tarde, autorizado ali, mantém 10. Ali mantém na 10, vamos lá. Volta 346, 3 metros, 3 metros, 3 metros. autorizado, chama táxi, são 3416. Autorizado, chama táxi, Controle, boa tarde, gol 1454, na Argo 1. Gol 1454, contato com radar na decolagem, sobe via Argo 1 para nível 360. Argo 360, gol 1454. Para o controle. Torre Recola, pista no 0, vento 140 graus, 119. Marinho decola a partida 1063. Para o motor de solo 06, à direita, estacionário de frequência. Confirma 2788 para pela foto. Gente, agora só um minuto para a cópia e prepara a saída Momo. No pátio 3, autorizado, chama táxi. MT-33, decolou 07, controle Salvador 108. 208, obrigado, boa tarde. Controle, boa tarde, Ocean 6333, Israel, Linda Mosca. Na 6333, contato radar na decolagem, sobe via Israel para o nível 360, após 2000 pés, está autorizado direto Leda. Após 2000 pés, Leda, muito gentil. E é fatando, eu tenho. Fatalmente não tem essa notificação aqui não. Tem como confirmar o horário da notificação? Não está aqui ativando o nosso sistema ainda não. Assim que possível, se eu adoro a cópia, eu vou coordenar com a sala IED. Então, só por evoluir em Guatemi. Já tem aqui. Assim que possível, se eu adoro a cópia. Bono 396, 10-4-5-0-0 pés, autorizado a RNAV da pista 1-0, voo 7-366, reporte estabilizado, ajuste 1-0-1-5. Direto 366-1-0-1-5, chamada estabilizado, voo 1-3-9-6. 1-2-0-3-2, não perdi o operatário. Sensa 2-4-1-6, autorizado o táxi. Via Patio no Indy, ponto para a pista 1-0, chama a torre 1-1-8-5, ajuste altímetro 1-0-5, no voo. Patio 1, via ponto 4167 da Azul, autorizado o táxi, via Patio 3, Patio 1, Índia, ponto espera pista 1-0, chama a torre, em 1-1-1-6-9-5, ajuste de altímetro, 1-0-1-5, novo. para manter a posição assim que possível, será dado depois. Estacionamento, agora só mais um pouco. Está contando? É 1141, acione retificação, desce via chegada MOF para nível 050, o ajuste em Salvador 1015. Sobrevoo Iguatemi, né? O número 2 para 4, só um minuto, já estamos aqui. Alô 2788, pronto? Zero Serra Bravo e Uniforme Foxtrot Paulo Afonso, conforme rota Zulu 9, é o nível de voo autorizado 190, decola da 10, primeira curva esquerda, Mongo, transmissão para o T. 51144, acionamento transponder e 120, décima 8, é o controle. 10, 1454, boa tarde. Voo 1255, desce para 4000 pés, o ajuste 10, 1155. 1144, no transporte. Correto, corregimento. Chama a Pantera na 3 no meu. Normalmente é passando o transporte. Sou usado Salvador, Salvador. Sobrevoo no Iguatemi, a 1510, conforme o plano. 17 é a cabeceira, a decolagem é curva direita, corredor é Cher, 0170, o 120, décima 8 é controle. Lima Tila 6 para subida, mantém o setor WIP da Ilha de Taparica. Tudo executado até 3500 pés, após autorizado a nível 125. O ajuste estava dando 0,95. Sim, o questionamento está aqui na torre, 1,95, bom voo. Boa noite, 67, autorizado por chama táxi. Zero para a posição ETAP, após ETAP, serve o 36B. Claro, para o ETAP, isso, vai na 320, posição ETAP. Quando o ETAP está empregado? Quero passar no 3 parada da Romeu. Chora Fatango, vento 120 graus, ponto 29, ingresso de colagem autorizado. Salvador todos. Tango, fora. Célio Fatango, para o solo aqui no quarto, chame controle Salvador, 120, décima 8. 120, graças a Deus. Inês 1015, report ready to defend. Controle Salvador, 3496, saída MOMO. 3496, contato radar decolagem, salve via MOMO para nível 350. MOMO, pode estar presente? 3496, manter perfil da saída. Bono 396, torre 118, decimal 95. 1895, boa tarde. Controle para a forma vencida, Fatango. Cadê a Fatango, prossiga. Decolou da 17, com a primeira curva à direita, vai ingressar no oceano 1000 pés, sobrevoando o Iguatemi. CGL no Cerro Juliette, Bravo Delta. Não, vai de autorização de pouso. Guardando autorização de pouso. Iguatemi para sobrevoo, mantém sob condições de visões. Está mantendo 1000 no Axé e vai reportar para o CGL no Cerro Juliette, Bravo Delta. Claro. Zero Fires, Fire Direct Bomb, Intercept Bomb Survival, After Bomb, you will fly CRV 367, descent for foot level 060. Polo 396, pouso autorizado, pistão 90, vento 100 graus, 129. Autorizado, pouso, pista 190, voo no 396. Senegal 1095, no ponto de espera quando pronto, chame torre frequente 18, decimal 95, no 867, tenha um bom voo. Veja, seu ponto de espera, 1254, obrigado, voo no 867. 520. Confirme Dael, porta no 120, é isso? Salve via Dael para nível 320. Dael 320, azul 4967. Voo 1255. Estou autorizado a RNAV da pista 90, após que a vista 367 irá voltar que a vista 366. O ajuste no 095, reposta estabilizada. 367, estabilizado. Terra Zulu Eco, bom dia. Pronto, copa, estamos aqui em Rimar, Direto de Suárez, a 1.000 pés. Decola da Rimar. A 1 minuto copy, então quem é o olha, vamos falar mais que a Fatanga passou através do parque de São Sul, se autorizado vai livrar no litoral para ingresso no setor do Iguatemi para o PGM e as lentes da Tá bom, meu Ricardo e Alfatango, autorizado sobre voo sobre o Iguatemi 510. Reporte no rota sobre voo. Tá reportado no rota sobre voo. Serra Zulu, é autorizado em Rimar, com o toque remetido na Ilha dos Frades. A 500 pés, decola da Rimar, contra a norte, coordenação 14, em 1.18.95. O ajuste de altímetro é 1.05 e o controle em 1.20.8. Autorizado chama táxi. Se azul é com simultaneamente autonomia alternativa e EPOB. Direita 219. 219, voo no 396. Voo no 867, decolagem autorizada, pista 90, vento 120 graus, 0,99. Livre decolagem, dá no 0, voo no 867. Chama torre 1, 1,865, bom voo. Voo no 396, boa tarde, autorizado Alfa, Juliette. Alfa, Juliette. Autorizado Serra Brava, vou comigo, conforme o protocolo de voo, fiz o número 10 por base de 196. O número de voo autorizado é o 340. Decola da 10, primeira curva à direita. Dael, Leda, Motifa. 51961 aciona e 120, decimal 8, o controle. Da SAC correto, chama para adicionar 09. Decoloso no 9, controle Salvador, 1208. 208, voo no 867. Batão, voa Mari, para interceptar a chegada Mari, o ajuste Salvador no 095, está de volta. Gol 1867, decola Arbor 1. Gol 1867, contato radar na decolagem, sobe via Arbor 1 para nível 360. Via Arbor 1 para o 360, gol 1867. Tarefa Tango, regresso para Porto. Tarefa Tango, mantém sobre condições visuais, reposta através de ciclo. Tato Taxi, repartiu na Índia, ponto pela pista 0 Torre, 1-1-1-3-1-9-5, com ajuste no 0-1-5. Vai aguardar o ATR-72 da Companhia Pacaredo, ultrapassar Juliette após o engraçado do 08. Você vai fazer a passagem do Pacaredo, graças a Deus. Sono 6765, 12835, alterna 1251. 12835, 251, boa, obrigado. Brasil 5, Frederick, pelo position, descendo flight level 050. Faz o Frederick Sierra Vitor 367, descente flight level 050. CNM 1141, reduza para 200 nós, segue com o número da aproximação. Passaria 2262. Passaria 2262, autorizado, aliar e manter, pista na 0. Ele mantém 1-0-2-2-6-2. Polo 255, solo 21, direito 219. Direito 219, polo 25. Boa noite, Alfa Tango, para ligar o circuito de tráfego, torre 118, decimal 95. Dois decolagem autorizado no 0, vento 120 graus, 109. Devido a decolagem 2262. Cias do Eco Pro Norte, vento 12, 0 graus, 109, chame para o sol. 2867, está autorizado o elétrico. Obrigado. 4661 está autorizado o RNAV da pista 10. Para 25007, segundo para 1709, número 2 na aproximação. 320, chama a torre 118 do Simão 95. Torre é o Papa Romeo, Charlie Alfa Tango. Prossiga, Charlie Alfa Tango. Papa Romeo, Charlie Alfa Tango, passou através do Parque do Sul. Está agora na proximidade de Itapuã, para circuito no circuito da 107. Gente, mantém o farol de Itapuã aguardando. Entra para o pouso na pista no zero. Eu matei aqui em Itapuã. Passaria 2262, decolou os 25, controle Salvador 208. 208, vai para o trabalho. A parte desse azul é como a testa de quantidade de dados, a gente no 0 no 5, a parte 2-0 milhas de Salvador. 0-5-2-0 milhas, recuperar a ação agora. Controle de passaria do 2262. Alfa Juliette, botão 4. Alfa

Neutralizado, Uno New Pass, decolador 7, primeira curva direita, corredor Chester, Uno 60 acione, Uno 208 ao controle. Tem dois Avianca. O primeiro já está na curta final e tem mais um outro que já está logo atrás. Assim que o segundo passar, eu autorizo. Teve autonomia alternativa, já possui? Teve autonomia alternativa, já possui? Estou vendo. Acionamento está acima de 12, ficando com 93,95, bom. Kilo Romeo Oscar barra grande, só minuto cópia e corredor é 17, pode ser, né? Você é azul, lá, controle. M2 26, após estar, tirar a volta é 368, segue com o número 3 na aproximação. Papai Romeu Tchela Fatango Visual, agora com o Airbus final na pista 1-0. Sim, irmão. Tchela Fatango Retaguarda do mesmo cruzo final da pista 1-0 e chama pra gerar base no 7. Autorizado na retaguarda e vai chamar girando base pra 1-0. Chama 1-4-1, pouso autorizado pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-2-1. Imposto na nossa, vai no patrão. Alfa, 2-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, Na 226, repetido para o nível 050. 050, 1-2-2-6. 1-2-6, para 4.000 pés do ajuste 1015. Já segui tráfego 1 hora, 16 milhas, passando 3.000 pés em retorno, uma escala de 295. Tempo para 4.000 pés, 615. Para o 2262, reclamação tráfico 12 horas, 13 milhas, como norte, passa nível 070 e descida para 4.000 pés, nova 318. Ciente, o 2262. Controle o Lima Kilo X3, está pronto para iniciar o lançamento. Dia bate o 3, bate o 1 no Índia, ponto para pista 1-0, chama a torre. 1-1-8-6-4-5, ajuste de altímetro 1-0-1-5. Manda. Você se conhece tem como dar passagem só para o Airbus 320 da viagem? Airbus 320, chama 320, autorizado por 07. Após o tráfego, o azul 2759 foi autorizado baixo Uno, Índia, ponto de altíssima zero, quando vai chamar torre, em Uno 2095 e ajuste, 1095. Fala descida, o Lima Kilo X-Ray. Kilo X-Ray, para descida, mantendo o setor Uíque, da ilha de Itaparica, desça até 4.500 pés, ajuste no 095. X-Ray. 2262. Confirma o seu controle? 2262, pode voar direto com a pista? Passarei 2262, aguardo. Guardado. A 226, reduza para a aproximação final, segue tráfego por 12 horas, 9 milhas, mantendo 150 de indicada. Autorizado, chame táxi, tráfego 2788. 3262, confirma para ele agora comigo. Aéreo 262 autorizado com pista. Verdade com pista, muito obrigado. Passa, liga, pé. Oi, Salvador, azul 2759, ponto de espera da 1-0. Azul 759, mantém o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera, azul 2759. Oi, tem frequência livre. Aéreo 262, super nível 180. 1-8-0. Ele está como final 1-6-0. Gente, passaria 2-6-2. Tudo mantém nível 1-6-0. 1-6-0. Passaria 2-6-2, para informação, tráfego 10 horas e 1,5 milhas, como o norte. Passa agora o nível 0-6-0 e retira para nível 0-5-0. Bravo 4-2-9. Entrou Bravo 2-6-2, passaria. Sofá Atlântico, área de Papa Delta, tráfego 12 horas, 5 milhas, rumo sudoeste, passa agora 3 mil pés, subido para nível 160, Alfa Tango 72. Alfa Tango 72. Alfa Tango 72. Alfa Tango 72. Alfa Tango 72. Alfa na 63-15, voo certo 366. Desce para 4 mil pés aqui, se não 095. Ok. Guarda, né? 2-2. Delta, trago informado anteriormente. Agora 11 horas, 1-0 milhas. Passam 4 mil pés. Subida. Informação Lima, próximo, confirme o nível solicitado para ele. Passou. Passou para Delta, após Itapirava, alta 366. Conecta sua foi eco. E autorizado, tá? Em contato com Delta. Cabo Delta Fox, diversional, chame táxi. Romeu Oscar, táxi autorizado, chama até ingresso. Chame 226, posto autorizado, pista no zero, vento no 40 graus, 129. Veio o pouso no pista no zero, chame 6226. Somente a portadora. Para 25007, está autorizado a RNAV, reporte estabilizado, ajuste no 095. É o portador, Flareza 1. Chanel 6315, desça para 25007, está autorizado a RNAV, o ajuste no 015. Romeu Sierra Zulu Alfa, prossiga para o montante. Delta Fox, táxi autorizado, chama no babaco. Zulu Eco, reporte Serrasa, confirma a atitude que chama, tem? Sierra Zulu Eco, ajuste no 04, no 510, reporte Serrasa, ouve o alfa. Asa 759, autorizou Valério e manter a pista na zero. Ali mantém pista na zero, ajuda aí, 759. Oi, Salvador, muito boa tarde, ajuda aí, 788, está pronto no ponto de espera da 10. Aqui o Romeu Oscar, pronto. Decolagem autorizada, pista no 7, vento no 30 graus, 109, quilo Romeu Oscar. Chame a 226, sala 39, direito 219. Direito 219, 6226. Controle, ajuda aí, 78, tá pronto, ponto de espera 10. 788, mantenha o ponto de espera. Falou, Xené 6226, Alfa, chamete da Júlia. Alfa, chamete da Júlia. Tá, 3. Azul 0, 7, 3, autorizado para Ilhéus via rota do plano, nível inicial 180 até Coral, após segue visual 145 conforme rota. Decolagem pista 0, curva direita, saída Coral. Transponder 0264, controle Salvador 120, decimal 8. Plano rota. Kilo Romeu Oscar, do Axel, no meu pé, já pode parar da barra. Adolfo Flanco. Passou, foi o Flanco, o Romeu Oscar, obrigado. Está estabilizado, 63. Senhora 6315, torre 118, decimal 95. 18, manda mesmo. Bom dia. Salvador, bom dia, boa tarde, Xenem 3-1-5, 4 milhas do 372. Xenem 3-1-5, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. 2759, cruzando New Pass, Arbor 1. Azul 2759, contato radar na decolagem, sobe via Arbor 1 para o nível 300. Via Arbor 1, 300, azul 2759. Tá bom, vai ser azul o eco, confirme esse visual. Vamos igual com a N, vamos fazer o PGM, camarada para a Guarda. Azul o eco, torre 118.95. 09. Sim, sem livre decolagem, azul 2788. É a Delta Fox, confirme a torre. De imediato, em condições? Delta Fox, decolagem autorizada no 7-1-0-0 graus, 1-0-9. Torre, é o Tata Rodolfo e Azulé. Sem Azulé, prossiga. Era um PGL na Nenimarca. É pra pouso na Nenimarca? É, vai fazer a PGL, cara. Na verdade, não vem. Serra, o seu eco, sempre a próxima manobra. Juliette, porta 1-0. Juliette, porta 1-0, 6226. Foi 788, decolou 41-108, controle. 208, boa. Eco Delta Fox, decolou 41-208, controle. 208. Controle Salvador, 2788 da Azul, boa tarde. Azul 2788, contato radar na decolagem, sobe via Momo para nível 190. Via Momo 190, 2788. Guardão, Zapatango, Delta Fox. Zapatango, Delta Fox, mantém o corredor a ré, 1.007, pode parar da barra. Autoriza a voar direto Siri, 2506, radial 235, VOR, Salvador. Vai com o Delta Fox, autorizado direto do destino. Suporte 2067, Salvador. Passará. Se azul eco, prossiga. Ciente, 120, condena. 102500, pega um bravo, 92, papá, para Siri. Quanto bravo, eco, Delta Fox. Está autorizado, 2500 para o F da Tampa. Tampa, autorizado 25007, confirma se visual com o tráfego 12 horas e 5 minutos. Ah, afirmativo.